Literalmente, prepare o seu coração. Atenção, Barra do Bugre, sábado, dia 21 de janeiro. Está chegando Black White. Literalmente para você curtir em alto e bom som. Muito prazer, galera. DJ Gilberto é o bicho. Vai ser na Bass Pub Bar. Prepare-se. Presença confirmada, DJ Gilberto é o bicho, MC Dentinho e também DJ Bersanini. Vista-se de preto e branco e venha fazer parte desta festa. Lembrando que o traje não é obrigatório, viu? Meu amor, estou aqui arrependido, te pedindo pra... Os ingressos antecipados, fale com o Vander. Através do 659-9972-5730. Não deixe nosso amor de fora. Penso, penso, penso um pouco mais. Meu amor, alguém me traz. Não faça isso comigo. Eu não mereço esse castigo. Volta pra mim. Que ela está envolvida, ela só quer dançar. Tá todo mundo louco pra ela mexer o... Ela só quer dançar, Gil. Ah, ela só quer dançar. Só quer se divertir. Só sai da pista quando a última pessoa... Os ingressos antecipados, fale com ele. Ela vai se tocar. Vander Production. E o baile ia acabar. Ela só quer dançar. Só quer se divertir. Só sai... Literalmente dia 21, 21 de janeiro, sabadão, atenção, Barra do Bugres e região. Ela vai se tocar. Perdeu noção do tempo que... Black White. Segunda, terça e quarta-feira. Aumenta o som, arrasta mesa, cadeira e sofá. Que bom, chegou a quinta-feira. Presença confirmada também dele, MC Dentinho, humilde mestre. Terça e quarta-feira. Aumenta o som, arrasta mesa, cadeira e sofá. Que bom, chegou a quinta-feira. Os passinhos que ensaiei com ela eu vou dançar. Convide sua galera, chame sua turma. Bass Pub Bar, este é o local. Sabadão, 21 de janeiro. DJ solta a batida, que ela está envolvida. Ela só quer dançar. Tá todo mundo louco pra ela mexer o corpo, fazer geral babá. Ela só quer dançar, só quer se divertir. Só sai da pista quando a última pessoa sair. E quando o som parar, ela vai se tocar. Perdeu noção do tempo que o baile ia acabar. Ela só quer dançar, só quer se divertir. Só sai da pista quando a última pessoa sair. E quando o som parar, ela vai se tocar. Perdeu noção do tempo que o baile ia acabar. Segunda, terça e quarta-feira. Aumenta o som, arrasta mesa, cadeira e sofá. Que bom, chegou a quinta-feira. Véspera de sexta-feira pra gente zoar. Segunda, terça e quarta-feira. Aumenta o som, arrasta mesa, cadeira e sofá. Que bom, chegou a quinta-feira. Os passinhos que ensaiei com ela eu vou dançar. Solta a batida, que ela está envolvida. Ela só quer dançar. Tá todo mundo louco pra ela mexer o corpo, fazer geral babá. Ela só quer dançar, só quer se divertir. Só sai da pista quando a última pessoa sair. E quando o som parar, ela vai se tocar. Perdeu noção do tempo que o baile ia acabar. Ela só quer dançar, só quer se divertir. Só sai da pista quando a última pessoa sair. E quando o som parar, ela vai se tocar. Perdeu noção do tempo que o baile ia acabar. Não, Vista-se de preto e branco e venha fazer parte desta super festa. 21 de janeiro na Bass Pub Bar. Em Barra do Bugre. Lindo amor, é o que meu coração sente ao ver seus olhos lindos brilharem. Não vou suportar. Lembrando que os ingressos antecipados, fale com o Vander através do 659-9972-5730. Ao meu lado, seu corpo divino outra vez. As noites se passam e eu penso em você, não consigo esquecer. Não aguento mais, você me satisfaz, não te deixarei jamais. Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me trouxe a paz. Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, não te deixarei jamais. Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me trouxe a paz. Sente ao ver seus olhos lindos brilharem. Não vou suportar ter que ver sua boca e não poder ter. Eu te amo e sou capaz de tudo pra ter ao meu lado seu corpo divino outra vez. As noites se passam e eu penso em você, não consigo esquecer. Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, não te deixarei jamais. Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me trouxe a paz. Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, não te deixarei jamais. Vem, eu não aguento mais, você me satisfaz, você me trouxe a paz. Com certeza vamos recordar aí. 21 de janeiro, atenção, Barra do Bugre. I wrote this verse just to say, girl, you're my only one. When I hear you speak, I can't resist. Your voice so sweet, hypnotizes. I realize when you say there's something true. One thing that I gotta show. Tudo isso na Bass Pub Bar. Oh, hey baby, you can have me come alive. I'll do it my way. Whatever they say, I'll do it my way. I'll play. Gilberto é o bicho oficial. Prepare-se para viajar, para curtir, para relembrar. Sabadão, dia 21, na Best Pub Bar. Tem DJ Gilberto é o Bicho, tem MC Dentinho, tem DJ Bersanini. Eu vou estar por aí fazendo uma grande festa com vocês, fazendo vocês recordarem. MC Dentinho também. As músicas que fizeram e fazem sucesso até hoje. Claro, seus lançamentos aí, Dentinho. Os ingressos antecipados, fale com ele, Vander. 65-99972-5730. I can be. facebook.com/Gilberto é o bicho oficial. Uma das mais lindas canções de todos os tempos. Sábado 21 de janeiro. Prepare o seu coração. Vai ser na Bass Pub Bar. I don't wanna say I'm sorry. Cause I know there's nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry. Cause my feelings for you are still strong. Belezinha, então a gente se encontra por aí, sabadão na Bass Pub Bar. Vale o ressalvo que eu tô lá no Instagram, arroba Gilberto é o bicho, bicho com chess. Um abraço, Barra do Bugres. Os ingressos antecipados, fale com o Vander. Entre em contato pelo 65-30. chamando, eu vou pra pista pra zoar. Demorou, vamos lá. Demorou, demorou, vamos lá. E várias piriguetes, com certeza eu vou pegar. Demorou, vamos lá, vamos lá. Saí, fui pra balada com os parceiros da minha área. Encontrei as delicinhas prontas pra curtir na minha asa. Saí, fui pra balada com os parceiros da minha área. Encontrei as delicinhas prontas pra curtir na minha. Eu brindei minha delicinha. Ele vai tá por aí, MC Dentinho. Tem um papo, né? MC Dentinho, humilde merda. Felicinha de resposta, felicinha de questão. Ela não fez moagem, eu fiquei empolgadão. A convidei pra dar um rolê e ela vem na humildade. Fome vários pontos, balada. É o bicho. Foi aquela parada, minha delicinha. Toma madeirada. Na moral, piscina liberada, churrasquinho e futebol. Só pra quem gosta de curtir, zoa, fica de boa. Boa. É só me responder. E demorou. Opa, opa, é só me responder. Demorou. Opa, opa, é só me responder. Oi, baola, festinha, demorou. Opa, opa, é um passadinho do zoião. Demorou. Opa, opa. Sabadão 21 de janeiro, então, Black White. Vai ser na Best Pub Bar. Vista-se de preto e branco e venha! Lembrando que não é obrigatório, tá? Mas ia ser bem legal que você fosse. Best Pub Bar!